Tanta gente sendo totalmente enganada, depositando sua fé em tanta coisa errada. Estão como o coxo em frente ao tanque a esperar, e não conseguem ver quem pode lhes fazer andar. É tanto amuleto, tanta moda e heresia, e o povo cegamente acreditando dia a dia. Mas a igreja sabe em quem pode confiar. É só em Jesus Cristo, outro nunca haverá. A verdadeira fé não está no tanque, ela está na fonte de água viva lá da cruz. A verdadeira fé não está nos montes, ela está firmada sobre a rocha que é Jesus. A verdadeira fé não idolatra os homens, pois ela está ligada na palavra que é fiel. A fé que é verdadeira permanece inabalável. A verdadeira fé faz Deus mover o céu. Pela fé vou marchar e seguir, vou chegar. Pela fé eu vou crer, crendo eu vou vencer. Pela fé cura e Deus vai me escutar. Pela fé eu sei que o meu milagre logo vai chegar. Pela fé vou louvar, minha vida entregar. Pela fé o impossível eu vou ver acontecer. Pela fé o mundo inteiro eu quero declarar que em Jesus a verdadeira fé firma desta. A minha fé que é sobrenatural, e pela fé eu venço a tempestade, o vendaval. A minha fé está alicerçada na palavra, e pela fé eu vejo o Senhor mover as águas. A minha fé me faz acreditar que vou vencer. É pela fé que eu recebo o sol. A verdadeira fé não está nos montes, ela está firmada sobre a rocha que é Jesus. A verdadeira fé não idolatra os homens, pois ela está ligada na palavra que é fiel. A fé que é verdadeira permanece inabalável.